3890, Livre LS, estou mandando, tá? 3859, Livre LS, forma estabilizada. Então, 3859, Livre ILS, chamada estabilizada. Uno 897, Recife, Uno 3325. 3325. Controle Gol no 715. No 715, conforme autorizado, vigilância. Vigilância. É de parada, dona Sérgio. O Romeu Mike, Tango Juliette, na escuta. Afirmativo, prossiga. Confirmando, tá com o transponder acionado? Sim. Bom, aí não tá certo, não. Aqui no... Na repetidora, a indicação do transponder do Mike Tango Juliette. Afirmativo, mantenha a ponto de espera. American 90, clear to land, 210 degrees, 12 knots. Clear to land, American 980, there's runway just like. Solo Salvador, Sideral, Serra de Tolima. Sideral, Serra, Delta Lima, prossiga. Bom dia, o Serra Delta Lima aqui no pátio 3, solicitando autorização para reboque até o pátio 4. Sim, a gente aguarde o Sideral Serra Delta Lima. Ok, Serra Delta Lima na guarda, obrigado. O Rio 5973 na escuta. Prossiga. Possui o estimado para o feedback? 5 minutos. Sim, a gente. Só mais 27. Tango, uma centena, guarda cópia. Confirme aí, o pátio 5. Estimativo, subida gola e a guarda cópia no pátio 5. Botão 3153 na escuta. Na escuta. Confirme o estimado para o pushback. Em 10 minutos, acreditamos, 3-5-3. Ciente, grato. Romeu, livre decolagem, 210 com a 12. Iniciando, Romeu. Mike Tango Juliette, prossiga. Confirme o estimado para iniciar o pushback no pátio 3. Foi também. Sideral Serra Delta Lima na escuta. Positivo, Serra Delta Lima na escuta. Autorizado, iniciar o reboque na escuta permanente, agilizando o quanto possível. Serra Delta Lima, autorizado. Ok, obrigado. 2859, aguarda a pista livre. Vento vento? Vento 210 com a 12. Ok. Gomes 05, a Lima tem. Romeu, fora. Aguilete, Romeu, 1935 no corredor, chama o controle. 1935 no controle, vai chamar... Vai chamar 1935 no controle, vai Aguilete, Romeu. Controle, muito bom dia, papapapá, Mike Aguilete, Romeu, decolado da 17, na sua escuta. Quem na minha? Escuta, Mike Juliette Romeu, prosseguimento faz pelo litoral. Grande controle, Neto, um abraço. Um abraço, galera. Sou no Brula, queira lá. 210 com uma dúzia. Autorizado a decolar, forma helicóptero, decolou da 17, está mantendo 500 pés no litoral. Sente, iniciar o gol 605. Mandei o 135 no 7, quanto espera por 135 no 7, mantenha a posição. November Fox Tango, nível 100. Decolagem da pistão no 7 após decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Gole, Eval após direto. Frequência do controle 1, 19.35. Aciona 5436. No 7 no 5, Recife, 1-3325, bom voo. 3325, bom trabalho. E eu confirme o PAB? Então informa o POB com a torre para acionamento táxi decolagem, torre 18.6 agora. O ajuste 1-0 no 5, tem um bom voo. Kilo Serra Lima. 35, boa. Na frequência do solo ainda. Estou autorizado na 28. Deve pós 2-2, tá 3-2 separado. Autorizado, acionamento táxi, chama ingresso 1-7. Consiga, Romeu? Vou transferir pra 18-6 aqui, só pra confirmação do horário da decolagem. Horário da decolagem 09-19. 09-19. 09-19. 09-19, mais grande o meu. Sideral Serra Delta Lima, autorizado ingresso no pátio principal. Reporta na Taxui Lima, Serra Delta Lima. Grato, controle, mais grande o meu. Pra... 17, obrigado. Torre, o solo está 3153, está pronto para posicionamento. 3153, autorizado, pushback, acionamento, cabeceira 28, reporta pronto para o táxi. Reportará. Então 3859, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reportar ingresso Juliette, 3859. Liga, obrigado. 3517, pista livre, 220, com 10, tá livre. Decolagem autorizada, 3517. Trip 544, Salvador. Controle, Salvador, trip 55 no 4. 55 no 4, voo da presente Alfa Romeo 363. Da presente Alfa Romeo 363, muito obrigado. Disponha. Ingressa Juliette, portão 07, fique atento ao sideral sendo rebocado no pátio. Aos 25, 19-35, bom trabalho, 35. Salvador, bom dia, tá 3517, transfere. 3517, bom dia, conforme autorizado, vigilância. Federal Serra, Delta Lima, autorizado ingresso Lima. Mike, reporta Taxiway Quebec. Federal Serra, Delta Lima. Positivo, Lima, entra na Quebec. Reporta aí quando chegar para a entrada na 3517, obrigado. Número 3325, Centro Recife, Golo 605. Autorizando 53, pronto pro táxi com 153 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Campinas. Autorizado o táxi via Kilo Alfa até o ponto de espera da 28. No ponto de espera mantém a posição e chama a torre. 118 decimal meia, o ajuste no 0 no 5, da 31 no 53, bom voo. Kilo e Alfa, no ponto de espera 18.6 com 1015, tá 31 no 53. Para o táxi, cabeceira 17. Autorizado o táxi, chama para ingresso no 7. Gente, iniciando o táxi, chamada para. Confirme, Bartol. É o Rio 5973. Autorizado, chama táxi, Rio 5973. Aqui da Serra Lima para ingresso. Para ingresso, sinal no 7, reporte alinhado e pronto. Confirme o PAB aqui no Serra Lima. O nosso PAB é 06, vai chamar alinhado e pronto, sinal no 7. Socorro. Rio 5973 na escuta. Afirmativo, o pushback com a proa voltado para a cabeceira 28, ok? Afirmativo. 31979, cópia. Pronto. Autorizado Guarulhos, o nível 340, via Upper Whisky 50. Decolagem da pista 28, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Gole, mantém a radial 259 até 80 milhas de Salvador. Após voa direto à posição Eudes. Frequência do controle 119.35, aciona 5444. Guarulhos 340, exterior 5028, esquerda, Gole, radial 259,80, depois Eudes, 935, 5444. Correto, portão 05, chama pronto, 31979. 31979. Do chamar Aracaju 203, já está em contato, bilateral, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Está autorizado o Quilo Serra Lima, decolagem 17, 220 com 8. Gente, vai iniciar o Quilo Serra Lima. Correio Salvador. Ponto. Bom dia, tá 3153, ponto de espera da 28 pronto. 3153. A linha mantém na 28. A linha mantém a 283-153. Centro Recife em 1251, alterna 13325. Vem a decolagem do Quilo Serra Lima, senhor? Aos 32, 1935, bom voo. Lima. Controle, bom dia, Papa Romeu Quilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil da subida Gole. Quilo Serra Lima, contato radar, vigilante. Lima. Sidoral Serra Delta Lima, autorizado ingresso na pista no 735, reporta liberando a mesma no Pátio 4. Positivo, Serra Delta Lima sim, obrigado. Guarda da presente aqui do Serra Lima. Gente. Com 973, autorizado táxi via Kilo e Alfa até o ponto de espera da 28. No ponto de espera chama a torre 118 decimal 6, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Anima, qual o rumo ideal para o destino? 243. Foi direto da presente, que você anima. Lima. 53 está aguardando devido ao tráfego que decolou da 17, com baixa performance no mesmo perfil de saída. Está aguardando só a liberação pra, do controle para decolagem. 73153. A 3153 está livre agora, 200-14. Deve ter colagem, está 3153, 28. Serra Golf, bom dia, Salvador para MUCO-G, confirmando, encontra-se na Bata, é o 085. O 080. Decolado aos 36-1935. 935, 3153, boa, matando a prova. Salvador, bom dia, tá 3153. 73, bom dia, contato na decolagem e mantenha o rumo de decolagem até 5 milhas, após voo igual ali. Suba ao 360. 360, vai manter por 5 milhas a proa, depois vou agora, 3153. Serra Golf, cópia. Autorizado MUCU-G ao nível 080, plano Yankee, decolagem da pista 17 após primeira curva à esquerda, subida Momo, Albo após direto MUCU-G, a frequência do controle 119.35, aciona 5450. Cotejamento correto, qual o POB? 4. Ciente, acionamento táxi de decolagem com a torre 118.6, o ajuste no 0 no 5. Tem um bom voo, Mike, Serra Golf. Solo Salvador, tá 3179 na 5 para pushback e acionamento. Autorizado, pushback e acionamento, chama táxi, tá 3179. Chamar a táxi, 3179. Em contato com o 922, aciona identificação, chegada a CARI, desse mantenha 4.000 pés, 1.015 ajuste. 4.015, bom, 922. Entendido. O senhor Adolfo Lima liberou? Serra Delta Lima liberou a 1735. Positivo, Serra Delta Lima já ingressando aqui no Pátio 4, 1735 livre. Obrigado aí, bom dia. Gente, bom dia. O Kilo Serra Lima atinge e mantém uma centena, vai chamar para a descida, estima o pouso ao 0952. Tem copiado na escuta para a descida o Kilo Serra Lima. Lima. Colada aos 40, 1935, bom dia. Bom dia, Chinete 6325, com informação Mike. Chinete 63, Cruise, Chinete 6225, contato radar vigilância, chegada IPIT, desse mantém o nível 050. Chinete para o 050 na IPIT, 6225. Pode voar Bidev, 3153. 3153, aguarde liberação do centro Recife. Graças a 3153. Controle 5973. Rio 5973, contato na decolagem, sub mantenha 310, saída Aron. Vamos aí, hein? Subida, nível 310, subida Aron. 5973. Cápsula 34, contato radar, vigilância, chegada a CARI, desça e mantenha nível 050. O 434, como recebe agora o controle? Aparece 179, táxi 211, 4 horas e 10, galeão. Fique na 22. Autorizado táxi direita, via Juliette e Alfa, no ponto de espera da 28, chama a torre 118 decimal 6, o ajuste 1015, bom voo. Táxi direita, Juliette e Alfa, ponto de espera da 28, 18 6, Santa 319. Após Jona, 362, aguarde LS X-Ray, igual 1434. Ponto 3153, suba restrito ao nível 340 e chame agora o centro em 1251, na alterna 13325. Ponto 340, confirma a frequência, 3153. Frequência 1251, na alterna em 13325. 251, 3325, 3340, da 3153. Autoriza a Aracajuda presente, 5903. Pro controle. Ao Rio 5973, solicita ajuda presente. Posição que o senhor solicita, confirme. Aracaju. E aguarde coordenação com o Recife, só instante. Solicita, se possível, nessa condição, o meu foco 08, se for por coordenação. Aqui, aguarde coordenação, Rio 5973. Os 22 ao passar a centena, redução 210 nós, número 2 na aproximação. Hoje ao passar uma centena, 210 nós, 1922. Rio 5973, suba restrito ao nível 290, no momento ainda não é possível voar o Romeo Fox 018, aguardando liberação de Recife. Sim, sou Bahia.